pouso na pista no 7, vento 190 graus, 062 nós. Mike Papalima, autorizado acionamento, reporte para decolagem. Mike Papalima. Torre Salvador, San 3602, ponte espera 10, está pronto. Aguarde instante, coordenação é cópia. Mike Vento. Papá Romeu, Romeu Bravo, Oscar no solo, aos 27, local estacionamento. Obrigado, aeroporto. Autorizado o backtrack ao estacionar de frequência. Espera aqui a pouquinho, estacionamento. Romeu Bravo, Oscar, solicitamos 200 para Ipiau. Romeu Bravo. Positivo, chamei para a cópia de autorização 21 nesse momento. Ou no 983, decolou aos 28, controle 19, decimal 35. Controle 935, a hora 3, tem um bom dia, senhor, até daqui a pouco. Até mais, bom dia e bom voo. Obrigado, bom trabalho. Transponder 5117, o controle opera em 1935, o cortejo. 3 no 9, Avianca Brasil, 63 no 9, Força Gás, 340. 04, nós ajuste no 0 no 6. Telepouso, trem checado, 16. Acionado 5110, ou 1993. 14, 18, 6. QNH agora 10 no meio, qual é o probelo, Mike Vitor? 04. 04, ok, tem um bom voo e um bom dia. Mike Vitor. Para o táxi WebJet 6726, POV 128, autonomia 2h50, antena Salvador. Está livre o táxi à sua direita, até o ponto de espera lá 10, ajustado 1016, quando lá, 1286 para decolagem. Tem um bom voo e uma boa tarde, 6726. Livre táxi direita, ponto de espera como número 2, 18, 6, 16. Obrigado, bom trabalho, bom dia. WebJet 67, 2000. 3602, visual com tráfego, final, pista no zero. Positivo, avistando. Faz a passagem do mesmo, autorizado aliar e manter a posição. Aqui após, ali mantém o no zero, tá? 3602. Sonho, Fox Trot, Mike Vento. Siga. Acionado, pronto para o táxi. Autorizado táxi, reporte para ingresso, cabeceiro no 7. Mike, Fox, Mike Vento. Fox, Mike Vento. Aguarda, instante. Autorizado ingresso, pista no 7, reporte alinhado pronto para decolagem. Opa. Aide, isso opera em toda extensão, azul 4106. 4106, gente. Então, 3602, pista livre autorizada a decolagem, vento 1970 graus, 0612 nós. Livre decolagem 10, TAM 3602. Mike Papalima, decola da presente do pátio ou da cabeceira? Autorizado, decola da presente. Ok, está autorizado a decolagem da presente com proa do corredor Axé, 500 pés, fica atento a tráfego, agora ingressa no cabeceiro no 7 para alinhar, não irá interferir. O vento no 70 graus, 0612 é nosso. Ajuste no 0 no 6. Ponto espera pronto, Webjet 6726. Webjet 6726, autorizado a alinhar e manter a posição, cabeceira 1-0. Alinhar e manter, cabeceira 1-0, Webjet 6726. Mike Papa Lima decolou aos 32, controle 119, decimal 35. 3935, bom dia. Azul 406, me copia, 1935, Azul 406. O Mike Papa Lima, muito bom dia. Papa Romeo, Mike Papa Lima, contato radar, suba 500 pés, corredor Axé, reporte visual com Itaparica para livrar a frequência. Positivo, mas Papa Lima está ingressando a chefe em dos pés, chamará a visual que está parindo. Fox Mike Vita, aguarde para decolagem. Alterna 126, decimal 4, gol no 983. 1288, 1264, 93. Controle, muito boa tarde, muito bom dia, gol no 765, cruza nível 220, 75 milhas. Webjet 672000, autorizada a decolagem, pista no zero, vento no 80 graus, 0612 é nosso. Iniciando 6726. Sim, mantém. Controle, Salvador, 3602, Dael Dinero, cruza 2000 pés. 3602, contato radar na decolagem, suba ao nível 300 no perfil da saída da El Transição de Neto. Da El de Neto 300, San 3602. Lídia Juliette, Valença, aguarda instantinho, coordenação, é cópia. Estamos aguardo, Vitor de Juliette. Webjet 6726, decolou 34, controle 19, decimal 35. 6935, tem um potencial. Pode ir, um bom voo. Corredor Axé para Valença, decolando da 17, curva direita para o corredor. Transponder é 0160, controle 1935, contexto. Está autorizado conforme mil pés pelo corredor Axé. Transponder é 0160 e o controle 1935. Correto, Vitorinho Juliette, qual é o problema? É o B02. 02, ok, pressionamento, táxi, decolagem, a torre 18-6, o QNH-1-0-1-6, teu vovô e até a volta, o Vitor Índia e Juliette. Vitor Índia e Juliette. É o Vitor Índia e Juliette. Vitor Índia e Juliette, transacionamento é porte para o táxi. Portará para o táxi, Juliette. Oi, bom dia, tá 3896, localizador, pista 1-0. Bom dia, tá 3896, reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 0, número 1 para pouso, vento 1-70 graus 049, ajuste no 0-6. Vento, reportará 3 milhas. Papa Romeo, Fox, Mike Vitor, decola 37, controle 119, decimal 35. Bom dia. Bom dia. Papa Romeu, Mike Papa Lima, vai prosseguir no corredor Axé, informo que não é possível devido à aproximação de aeronave. Positivo, tranquilo. Bruno Vitor. Romeu Fox, Mike Vitor, contato radar na decolagem, suba ao nível 150, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Vitor. Meia tráfego já avistado, tem autorizado pouso, cabeceiro no zero. Tive pouso, pistão no zero, 3296. 8264, obrigado. Vitorino de Juliette, autorizado por Sigo Táxi, reporte para ingresso, pistão no 7. Voltará para o ingresso, Juliette. Autorizado, o nível 150, 3196. Via Amã. Via Amã, 2000 pés. Boa tarde, está Autorizado alinhar e decolar, pistão no 7, vento 160 graus, 04 nós. Ok, vai alinhar e iniciar a decolagem, Vitor em Julieta. Tio. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu pra vossa. Meu bravo Oscar é pra IPAU, confirme. Meu irmão. 200 para IPAU será coordenado. Eu tenho um plano aqui que era para as 12h50, ok? Tá, o horário está vencido. Tem condição de checar se foi apresentado uma DLA? Checado aqui. Mas tá aí seu retorno, tá? De lá para cá, 12h50. É, não, eu tenho aqui o plano de saída como 12h50. Eu vou checar aqui com a sala IS se ela tem, ok? Se ele foi enviado para Recife. Recife aparentemente não recebeu, porque eu estou sem transponder ainda aqui. Ok. Juliette. Prossiga. Necessita voltar ao pátio aqui, nós estamos com a porta aberta e já te chamo novamente para retornar. Pode prosseguir, reporte quando estiver pronto. É, vai alternar o destino de Zulu Itaparica para Zulu Maragogi, já. Prossegui mais para Itaparica, confirma. Maragogi. Maragogi? Positivo. Tarde, prossiga via Alfa Índia até o portão 02. Alfa Índia 02. 55, chamado de pouso, Mike Papa Lima. Farol da Barra, frequência livre para a coordenação, Mike Papa Lima. Graças, bom dia. Thank you. 73230. Vitória de Juliette está regressando para a cabeceira 17. Reporte alinhado tudo para decolagem. 3196 controle, 119.5, 119.8. Papá Romeu Papá, Alfa X-Ray, repite. Pessoa escuta, Quebec, 190 para o 150. É 3196, sem identificação, autorizado 2000 pés via Mari. Sente, autorizado 2000 via Mari, eu tenho 396. 55, papal, take free. Gol 03, Jona, sem identificação, contato para 30 milhas, sudoeste de Porto Seguro, suba restrita ao 320, formação de tráfego 12 horas 10 milhas, contendo 340, 7730. Torinho e Juliette, alinhado pronto na 17. Autorizada a decolagem, pistão no 7, vento variável 03 nós. Aliás, o 4106. 4106, completo final, chame torre no 8, decimal 6. Torre 286, o 4106. 983, informação de tráfego de 1 hora, 25 milhas com o valor décimo, 103, 7, já começa um Boeing 73, azul 4106, aguarde contato visual, número 1 para pouso, vento 180 graus 04 nós, ajuste 10 no 6. Dando para pouso 1016, o 4106. Vitorinha Juliette decola aos 44, controle 119, decimal 35. Controle 1935, grato. Frequência 12425 e 12655, Oscar Delta Eco. O estado tem autorizado pouso, cabeceira 10. Livre pouso, pista 10, azul 4106. Alô, Oscar, estamos em contato com o centro sobre o seu plano, aguardando que o centro receba o plano, ok? Estou aguardando mais alguns minutos, aguarde. Nossa, mas curto. Salvador, muito bom dia, é o gol 1015, gente da informação Quebec, autorização São Paulo, Congonhas. 1015, bom dia, tem aqui já aprovado 360, aceita? Aceita. Então gol 1015, está autorizado 360 para Congonhas pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da 10, curva à direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder é o 5136, o controle em 119, decimal 35, cortejo. Bom, 1015, autorizado São Paulo, Congonhas, 5360, pelo uniforme, o ISO 58. Decola da 10, curva direita, Gole, Gonza, 5136, transponder, 1935, é o controle. Gol 1015. Correto, 1015, chame pronto para o push, acionamento no 612. Vamos lá. Papa Romeu, uniforme, Mike, papá, confirme. Alfa, aquilo, papá, prossiga. Donado de Alagoinha, 46. Alfa, Renault 44, está ingressando no limite da sua terminal, com destino à Vitória da Conquista, está mantendo 2.000, acionado 2.000 para a sua. Gente, Vitória da Conquista, destino, informe POB, acione 0135 e o tipo do equipamento. 219, azul 4106. Tipo da aeronave é um Paranais, grupo de Zulu, POB 02, Anagra do Piloto em comando 1282190. Papá Tango Alfa, retiro. Tango Alfa, deixe uma atenção com o Tango Alfa. Salvador, Papá Tango Brava, que tem Foxtrot, atenção no 1510, ingressando no corredor Veracruz para regresso, Salvador. Gente, Papá Tango Brava, que tem Foxtrot, subo para 1500 pés, ajuste no 0 no 6, reposte através de Paribas para ingresso corredor Interlagos. Volta lá através de Paris, para Interlagos, o Brava que tem Foxtrot. Passou externo, gol no 765. 765, chame Torre no 8.6. 8.6. Canto autorizado para IPAU, nível 200, direto. Decola da 17, curva à direita. Saída Gole, Val e após direto ao destino. Transponder é 5146, o controle opera em 119.35. Quanto é isso? Nós com 0612 é nossa. Ajuste no 0 no 6. 7, 1, 7, 6, 5. Aquilo, papá, é Papa Romeu, papá, papá, confirme. Papá, uniforme. Ok, papá, uniforme, alfa, aquilo, papá. Afirmativo. Alterna, que é aeródromo? Serra Novembro, Zulu, papá, Portóia. Gente, Serra Novembro, Zulu, papá. Estimado de pouso em Vitória da Conquista? 1, 5, 5, 5. O senhor apresentou plano de voo? Negativo. Papá, papá, chegue, tá bom, você? Barra Romeu Fox, Mike Vitor, passa nível 125, chama o Centro Recife no 2685, alterna 125.45. Muito obrigado, bom dia. Vitor, Índia Juliette, no através do farol da Barra. Papá Tango Vitor, Índia Juliette, frequência livre para coordenação. Vitor, Índia Juliette, controle. 765, sola o 51 no Livrar, 121 no décimo 9. 219 no Livrar. Reposte a 20 milhas de Salvador. Juliette. Dado prosseguir o táxi, reporte para ingresso, texto número 7, Romeu Bravosco. Para ingresso, Romeu Bravosco. Autorizado, reporte alinhado pronto para decolagem. Passa. É 1.000 pés na GL até o destino. Inicialmente é 2.000, mas vai chegar na região ali que até o relevo vai aumentando, a gente vai manter inicialmente no meio pés. 104. Alfa Juliette para o 04, gol na 765. 240. Avianca 6311, chama em frequência 273, ao termo 230. 273, primária, secundária 230. Uno 230, secundária 1230. Para o TAM 3196, autorizado o ILS. 396, está autorizado a sinal ILS. Alterno 2655, web 9619. Na proa 030 em condições visuais, para livrar a sinal da pista 10. Afirmativo, 030. Isso. Limite dessa proa será por 5 milhas. Após, pode retornar na proa da rotatória. 7030, Alfa Vitor Juliette. Web 6691, Oceano, identificação, contato, radar. 17 milhas afastado de posto seguro. Suba e mantenha nível de voo 360. Alfa Vitor Juliette, agora estatinho. Alfa Vitor Juliette, Salvador, Salvador, qual o destino aí, a intenção de voo? Senhor, é Valença, Alagoinha, está possível, está possibilidade de acertar esse voo. Entendi, Juliette. Ciente, mantém os corredores, mantém as condições visuais. Frequência livre para coordenação. 20 milhas de Salvador. Então, qual é o Alfa Vitor Juliette? Aguarda. Pode ser meia-meia lá também. Até mais. Por favor, para o senhor, por Upper Zulu 16. Até Belo Horizonte, posição 30, Torino 58. Vou dar uma tatuada da presente, o Bravo que tem 4 Frost. Controle Romeu Bravasca. Papá Romeu, Romeu Bravasca. Contato radar na decolagem, sigo para nível 200 no perfil da saída Gole. Vasca. Visando o localizador, 3196. 3196, chame-os com Torre Salvador, 18 decimal 6, 3196. 18 6, obrigado. E a Índia? Confirme? Voo na 765, pode ingressar via Índia? Negativo, para o 04. Ok, grato. 3196, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 190 grau 04, nós ajuste no 096. 3196. Tem livre o pouso 190, 3196. Está autorizado então o voo local, mil pés, decolando da 17, curva direita para o corredor Axé até Valença, após segue para Lagoinha, em coordenação com controle. O mesmo opera em 1 no 9 decimal 35, a torre 1 no 8 decimal 6.